bom. Humildemente, rapaziada, queria agradecer a todos aqueles que foram na 4x4. Queria agradecer a todos aqueles irmãos que curtiram noites, tardes maravilhosas. Tá ligado? É isso aí, minha picape anda bastante. Humildemente, preste atenção. Que é assim, ó. Sabe esses dias que tu acorda de ressaca? Louco, louco, louco doidão. Sua roupa tá cheia de lama e a cachorra tá na cama. É o dia que a orgia tomou conta de mim. Rapaziada, se liga. Dependeu de mim, a putaria não tem fim. Na 4x4 a gente zoa. O whisky é no jet do quarto, a mulher boa. Oi, oi, oi, oi, o bagulho tá sério. Vai lá, fala sério. Muito obrigado, Biquíni Cavadão, por ter me emprestado, tá ligado? Deixado eu versionar essa música muito louca, tá ligado? Mó saudade do rock and roll, tá ligado? Tempo maneiro. Oh, valeu Titãs, valeu Tim Maia, valeu Hildon, tá ligado? Todos aqueles que me influenciaram pra estar aqui. Na 4x4 a gente zoa. No whisky energético enquanto a mulher boa. Oh, oh, oh, oh, o bagulho tá sério. Vai rolar o adultério. Valeu, galera.